5-0, decolada aos 47, chame controle Salvador, 119, décima 8, boa noite. 198, bom dia. Lima, Kilo Bravo. Papa Tango, Lima, Kilo Bravo, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alfa Charlie Mike. Papapá, Alfa Charlie Mike, autorizado decolar, pista 171.60 graus, 099. Autorizado decolar, Alfa Charlie Mike. Salvador, Delta Lima, prossegue. Foi na 121, décima 1. Sente novamente. Salvador, azul 2704, da Azul. 2704 da Azul, aguarde um minuto e recife. Mantenha a posição, aguarde mais um instante. Alfa Charlie Mike, decolado 49, chame controle Salvador 119, 119, décima 8. Salvador 198, obrigado, bom dia, Alfa Charlie Mike. Alfa Tango Lima, Kilo Bravo, autorizado a decolar, pista no zero, vento 160 graus, 089. Chegue para o solo. Papa Romeu Zulu Delta Lima, pro pronto 4. Papa Romeu Zulu Delta Lima, pronto 4. Papa Romeu Zulu Delta Lima, pronto cópia. Autorizado, DCA Bravo CA Victor para CA Bravo Quebec Victor via rota do plano de voo, nível 105. Decola da 17. Respeito no meu pé esse corredor axé. Restante da subida em coordenação com o controle Salvador, operando na frequência 119, decimal 80. O código é 5431. O Papa Romeu Zulu Delta Lima. confirmando somente o POB e o QAT, o Papa Romeu Zulu Delta Lima. Papa Romeu Zulu Delta Lima, cotejamento correto, estacionamento táxi decolagem, chama a torre no noite decimal 95, ajuste do altímetro 909. Zulu Delta Lima, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Salvador, muito bom dia, o Azul 4981, final baixo travado, zona zero. Azul 4981, ajuste 1019, tráfego atestado, pouso autorizado, pistão zero, vento 170 graus, 089. Nível pouso no ano zero, cubire 19, o Azul 4981. Está saída aqui, mas... Código 5447, saída Puca, Jamo, Aracaju. Projeto de edifício, eu sou o 97, 23, 50, decola 90, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5447, controle 119, correto, chama pronto, portão 01, azul 2704. 981 no solo 57, livre pista direita, chame solo 121, decimal 1. Solo 21. Meu Zulu Delta Lima, táxi autorizado, reporte da Papá, ajuste 1019. Esperando o Papá Zulu Delta. Alta, Matheus Juliette, Azul 409, então. Azul 2704, solo. Torcida, solo, 2704. Você não estimado pela questão de cancelamento, por gentileza? Mais 3 minutos. Quanto? 3 minutos. Gente, informo que a aeronave da companhia está aguardando na Juliette para ingressar a Porto Azul. Positivo, nós Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Confirme. Confirmando. Autorizado em Salvador para Serra Bravo, Quebec Vitor. Nível 80. Via DCT Lenço Popular. Decolada 17 com curva direita. Via Arbor Elefa. Decolada 17 com curva direita. Código 5462, controle 119 decimal 8. Romeu, Romeu Golf, correto, chama pronto, confirmado. Confirma a POB, impacto, por gentileza. Azul 2407, 704, confirmando. É, o 2704. Azul 2704, autorizado para tiver acionamento 01, chama o táxi. Acionamento 2704. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Na hora que o Luiz olhou pra... Correto, 05 a Bob. Confirmado, é 04 ou 05 a Bob? Gente, tracionamento, táxi decolagem, chame torre 18 decimal 95. O ajuste do altímetro é 1019. Romeu Zulu Delta Lima, autorizado, ingresso pista no 7, reporte, alinhado e pronto. Delta Lima, autorizada a decolagem, pista 17, o vento 170 graus, 17 nós. Ajuste de altímetro 9019. Luiz 740, então autorizado táxi à direita, Índia, ponto de espera pista no 02, 11895, QNH 1019, azul 2704. Será 2704, direita Índia, 10, torre 1895, 1019. 4981, observa o tráfego da companhia Embraer 190 Livrar, após autorizado ingresso em posição 01. Novo Salvador Azul 2783, puxa acionamento. Pátio 3, posição 5 Lima. 2783, sem estacionamento, chama para o táxi. A chamada 2783. Estou em curso seu hotel, pronto cópia, Papa Romeu Serra, no BB Victor. Autorizado Vitória da Conquista conforme rota, plano de voo, nível 280. Decola a pistão no zero, primeira curva à esquerda, à direita, correção, perfil de saída, árvore, transição, eleva. Transponda 5471, controle 119.8, confirma apenas, pistão no zero, pistão no 7. 1-7? Então conteja como 1-7. Azul 2704, chamou a torre? Afirmo, 2704 está pronto, ponto certo. Avisado, a Linares vai falar, o vento 170 graus, garoto achado, ajuste de altímetro 1019. Ele está no ar, autorizado a linha decolada 1-0, 2704. Salve Salvador, bom dia, é o Azul 2796, sente uma informação, o hotel, volta para a rota quando disponível. Sente uma pessoa autorizada conforme rota, plano de voo, nível 190, decola no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída, Puca, transição, Caju, posto conforme rota, Golfo 677, transponder 5504, controle 119.8, Azul 2796. João Pessoa, confirmado, decolando nível 190, vamos decolar da pista 1-0 com curva à esquerda, bora. A partir da saída é a Puca, transição Caju, Golf 677 Aerovia, com transporte 5504. E o controle Salvador na frequência 198, por o azul 2796. Correto, congelamento, volta para assinar 4 Lima, pátio 3 azul 2796. Guardaremos o azul 2796. Táxi Azul 2783, POB 68, autonomia 3:40, alterna Salvador. Autorizado, táxi, pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto espera pista no 02, 118, decimal 95, quem legal no 019, azul 2783. Pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto espera 1895, azul 2783, boa. T04, decolada 08, chame controle 119.8, boa viagem. 198, boa, 2704 azul. Salvador, boa, Azul 2783, se aproxima, ponto espera, pronto. Azul 2783, autorizado alinhar e decolar. Vento 90, vento 970 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 9099. Livre alinhar e decolar, 2783. Taxi autorizado, chame para ingresso, Serra 90. Azul 2783, decolando aos 11, 1-1, chame controle, frequência 119, décimo 8, boa viagem. 19-8, bom dia. Oi, meu vindo, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto, está sendo no 7. Reporte alinhado e pronto, fixo no 7. Patrão, muito bom dia, Serra 3304, estabilizado, LS73, Visual 10. Serra 3304, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 079, ajuste de altímetro no 099. Livre pouso, pista 10, poderia confirmar apenas o ajuste? 1099. 1099, baixou, chegou, 3304, obrigado. Calma, Salvador, é o azul 2796, fora puxa estacionamento, não parte a 3. Azul 2796, autorizado, puxa, chama táxi. Vai ter um táxi 2796. Romeu Oceano, November Vito. Inicialmente mantenha a posição, vou coordenar com controle a sua subida. Devido ao trip da Azul, que decolou anteriormente da 10, tem que haver uma separação, ok? Solo 116, livre táxi primeira direita, chame o controle, solo 121, décima 1. Tá bom. Guerra November Vito. Autorizando a decolagem, pista 97, vento no 50 graus, 07 nós, ajuste de altímetro no 0. 3304, usa táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, tá? 3304. Correio de Salvador, Papo Romeu, hotel Juliette Serra. Papo Romeu, hotel Juliette Serra, torre. Aqui é a tua, uma milha de Itapuã, para a posição 97. Reporte vertical de Itapuã, o ajuste de altímetro no 019. Autorizando o táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera pista no 02, no 895, GNH no 019, azul 2796. Parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera pista no 895, com milha de lado, no azul 2796. Juliette, 3304. Fechou 3304 da passagem ao ATR da Azul, a sua direita, sua esquerda, posição. Após autorizar o ingresso, posição 07. Voz 07, 3304. Olá, Azul 2796, essa é a passagem ao TR da nossa frente. Gente, tanto é autorizado o ingresso, partiu na posição 07. É o 07, muito obrigado pela cooperação. Olá. Foi Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, no 24 de Sapuã. Sim, Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. A intenção é cabeceira 17? Positivo, 17. Mantenha a vertical de Itapuã, aguarde para o cruzamento. Hotel Juliette Serra, mantenha 500 pés. Uhum. Torre, muito bom dia, o Xavier 6312, passando o marcador externo, Salvador Xavier 6312, posto autorizado, pista 0, vento 950 graus, 089, ajuste de altímetro 0019. Livre, posto pista 10, o Xavier 6312. Som de tráfego, helicóptero à sua direita, vertical, mantendo a vertical de Itapuã, 500 pés, não irá interferir no pouso, o Xavier 6312. Copiou a informação de tráfego? Copiou 7. Salvador, um bom dia, Azul 2796, na ponte 0. Azul 2796, mantém o ponto 0. Ok. Vou 1095, posição 612, para formação hotel. Bom dia. 95, só um minuto, cópia. Informação do posto hotel, confere. Prepara a saída da árvore, leva para conferir. Guardando na sua escuta, obrigado. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Hotel Juliette Serra, tendo base para final, baixado, travado, 17. Juliette Serra, visual, pouso autorizado, pista 97, vento não 40 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 0019. Uhum. Imagina 63, 12 no solo, aos 23, livrou, 121, décimo 1 no solo. 121, até já. Azul 2796. Decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 07 nós, ajuste de altímetro no 09. Eu vou decolar, pista no 0, ajuda, 7-4. Alfa, mantém sempre o Juliette, o CNB é 5-4. 5-4. Próximo, 0-9-5. Quadro Serra, Bravo Charlie, Fox, Trote, Conchado e Rota, plano de voo, nível 360. Decolando zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, Elefa. Transponde 5507, o controle 119 decimal. Correção, 119 decimal 8. Dado para confins, nível 360, conforme a rota do plano, decola 10, curva à direita, Arbor, Elefa, 507, 1981, 1095. Correto, cruzamento na posição 06, reporta ponto acionar a 1095. Repetindo, pronta no 06, posicionamento, voo. Autorizado, chama táxi. Bora táxi, só pegar. Controle de terra, no solo 24, sequência livre 44. Golf, táxi autorizado, chame para ingresso. Azul 2796, decolado aos 25, chame controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, vai chamar, o azul 2796, grato, bom trabalho. Chile 63, 12, autorizado ingresso, posição 03. Rio 3, 3. Ah, mapa para ingresso, Romeu, autorizado ingresso no 7, reporte aliado e pronto, cabeceira no 7. Sequência livre, atrás de Autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre 1895, QNH 1019, gol 1095. Táxi, ponto espera 1895, gol 1095. 0905, boa ponte, espera pronto. Gol 0905, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 130 graus, 079. E decola, gol 0905. Bono 095, decolado aos 33, chame controle, frequência 119.8, vou ver. 098, obrigado, gol 1095, tchau, tchau. Só no Salvador, Hotel 3179, quente, informação aqui, localização Guarulhos. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rosa, plano de voo, nível 320. Decola pista no zero, primeira curva à direita, sentido de saída da Eulesa Motte. Transponder 5524, controle 119, decimal 8, da 3179. Autorizado, Guarulhos, 320. Porta do plano, decola da 10, primeira curva direita da Eulesa Motte. 5524, transponder 198, vai ser o controle, 3179. Correto, cortejamento, chama pronto, acionar a posição 1-4. Tamara nessa, posição 1-4, Tamara para o feedback. Azul 4299, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 300. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Eule e da Mótica. Transponde 55 no meio, controle 119, decimal 8. Azul 4299. 4299, da Elda até Mônica. A saída da Mônica, saída. É, reporta quanto você nasceu. Serra Cópia, tá falando meu filho Serra Lima, apenas confirmando a rádio de saída 251, a ideal seria a água. 1-0-0, Rickston. É 0, ciente, agora cópia. É, confirmação, a gente pode 5, decora dono 7. Agora 649, eu estou dele, afirmo, para as 11h31, Zulu. Sim, só um minuto, vamos confirmar e já será autorizado, só um minuto. Ok. Segundo aeronave que chamou para o Papa Romeo November, Oscar Whisky. Número 2 para a Copa, November Oscar Whisky, aguarda na bata. Salvo Salvador, azul 4299, no Rio de Janeiro, então, para 10 estacionamentos. Do 0 não autorizado, chama táxi, azul 4299. 10 estacionamentos, 10 estacionamentos. Aeronave. 133, seria o Força 8733, ele é alvo. Pra quem foi a Noeste? Gente, o Puma 33, mantém só um minuto a frequência para a cópia no Pátio Militar. Charlie Serra Romeu, 2 Salvador. Charlie Serra Romeu no Través de Pituaçu, com intenção de pouso em Salvador, pelo 17 ou 35, for melhor pro senhor. Ok, há critério, comandante. Preferência do senhor. Charlie Serra Romeu, direto pro Pátio 5. Autorizado, 150 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1020. Chame no solo contra, chame na final para o Pátio 5, Charlie Serra Romeu. Eu tô na final, Charlie Serra Romeu, graças. Estamos aqui, sou DLA para 1-1-3-1. Da presente, estou autorizado o posto no 05, chama táxi. Sim, Matheus, estou autorizado para o táxi, vou no 649. No Serra Lima, pronto, cópia. 0 Serra, November, Índia, uniforme, conforme rota, plano de voo, no V1-160. Decola 1-7, primeira curva à direita, perfil de saída, árvore, elefa, plano Yankee, conforme 045, após altera visual e segue o...